Muito boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que vos traz sempre belas canções em som de flauta, em todas as suas variantes. Esperamos que neste dia 1 de outubro de 2011 nos faça uma boa companhia e se sinta assim também bem acompanhado pelas ondas da Antena Web. Já sabe, www.radioantenaweb.info, essa é a sua estação sempre. Esperamos que realmente esteja a apreciar muito o programa de hoje. Já sabe, todos os sábados, às 21 horas, aqui na Antena Web, tem sempre um encontro com a música de flauta. A música de flauta em todas as suas variantes, à volta do mundo e, quiçá, no universo. Por isso, esperamos que aprecie e, de minha parte, deixo-vos com o final deste programa, prometendo voltar no próximo sábado, neste mesmo horário. Fiquem todos bem e aproveitem.